Ao começar o jogo, é possível escolher entre dois personagens jogáveis, Chris e Jill. Por consequência, duas jornadas diferentes. Apesar de, a grosso modo, a história em ambas as jornadas seja a mesma, cada uma delas possui elementos únicos e estilo de se jogar que as deixam bem únicas. Chris possui um inventário menor, acesso menos direto a recursos poderosos no começo, e em sua jornada ele encontra Rebecca, que, por ser menos experiente, tende a requisitar mais ajuda do que fornecer. Mas, por outro lado, ele conta com uma resistência física a dano maior. Jill, por sua vez, conta com a ajuda de Barry em vários momentos. Tem um inventário maior e acesso mais rápido a itens facilitadores. Em compensação, tem menos resistência a ataques de inimigos. Apesar de, no geral, a história ser bem simples e atualmente já ser bem conhecida, tal qual histórias muito populares como Drácula, Superman, Star Wars, Homem-Aranha, etc., o jogo revela as informações de pouco a pouco. Algo que contribui muito para a profundidade da história são os arquivos e memorandos espalhados pela mansão. Em alguns locais, é possível encontrar registros de pessoas que passaram por ali em algum momento ou que estiveram ali por algum tempo. Como era um recurso novo, alguns desses arquivos simplesmente dão dicas para onde o jogador deve ir ou na resolução de quebra-cabeças. Mas é interessantíssimo ver que naquele local passaram outras pessoas além dos personagens centrais. Não que a história seja executada de forma primorosa. Apesar de, na época, ter um estúdio para captura de movimentos para fazer as cenas do jogo, a Capcom optou por contratar pessoas americanas e australianas que moravam no Japão. Todos os indivíduos, sem exceção, não tinham experiência alguma com atuação. E ainda por cima resolveram dublar por cima dos diálogos das cenas com outros atores, que também eram residentes no Japão. Hoje em dia pode parecer burrice realizar a localização e o áudio em inglês desta forma, ao invés de realizar as gravações com atores falantes nativos de língua inglesa nos Estados Unidos ou no Canadá, por exemplo. Mas é importante frisar que as comunicações nos anos 1990 não eram tão avançadas e rápidas quanto hoje em dia, sem contar que a parte de localização ainda estava para ser mais levada a sério como um todo na indústria de games. E por conta disso, várias pérolas da atuação foram geradas a partir desse estilo. A história do jogo coloca o batalhão especial da polícia de Raccoon City, os Stars, para investigar uma série de incidentes envolvendo canibalismo na região das Montanhas Arklay. Anteriormente, a equipe Bravo dos Stars foi mandada para a investigação, mas o contato com ela foi perdido. Assim, a equipe Alpha, composta pelo líder Albert Wesker, Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, Joseph Frost e o piloto Brad Vickers. Quando Joseph é atacado por uma matilha de cachorros e Brad foge em desespero, eles correm para o meio da mata, chegando até uma mansão que, a princípio, parece abandonada. E dentro dela devem entender o mistério por trás dos ataques, descobrir o que aconteceu com os membros da equipe Bravo enquanto tentam sobreviver. Se observar, a história é muito boa, e levando um contexto em que o jogo foi lançado, onde houve uma guinada muito forte e experiências orientadas à história e narrativa, era impressionante. Conforme o jogador vai investigando e explorando, os membros da equipe Bravo foram mortos pelas criaturas da mansão, onde só Rebecca conseguiu sobreviver. Relatos e documentos mostram que o local pertence à Corporação Umbrella, uma grande empresa farmacêutica sediada em Raccoon City, e que, por conta de um vazamento, as criaturas foram soltas nos arredores das Montanhas Arklay. Mas o que torna o contexto tão terrível foi que a equipe foi levada lá de propósito para servirem de testes para as criaturas. E que através de um agente infiltrado, a equipe Alpha também teria o mesmo destino terrível. E perto do clímax do jogo, é revelado que Albert Wesker, o líder da equipe Alpha, estava trabalhando para a Umbrella. Assim, quem esperaria que um homem usando óculos escuros à noite seria o vilão, não é mesmo? Além desse desenrolar todo, a história possuía vários finais. O que determina o final alcançado são alguns fatores. 1. O comportamento que o jogador tem com o personagem de apoio de cada jornada, e 2. Se o jogador conseguiu explorar bem ou mal os locais do jogo. Realizando certas escolhas em relação a Rebecca e Barry, se importando com eles, confiando neles e protegendo eles, faz com que ambos sobrevivam ao incidente da mansão, E explorando bem a ambientação, é possível encontrar discos de liberação que soltam o outro protagonista restante da prisão de Wesker, fazendo com que ele também sobreviva. Assim, com cada personagem é possível ter quatro finais: sobrevivendo sozinho, sobrevivendo só com um personagem de apoio, sobrevivendo só com outro protagonista, ou sobrevivendo com os dois personagens. Apesar dessas variações, conforme a história dos jogos seguintes é revelada, o final canônico não pode ser alcançado no jogo, que são os dois personagens jogáveis e seus respectivos parceiros escapando da mansão.